Alaska, né, no portão 05, após o tráfego pátio 1 no Índia, no ponto para chamar 2186, altímetro 1020, no 020. Cliente autorizado, então, táxi de Apache, Índia, quando no ponto espera da 08160, monitorando a EBS 4069. Informo que o tráfego já estacionou. Obrigado. Over departure. Can we fly direct to Lefa or the Arbor, sir? Flight heading Arbor. Arbor position, thank you, 583. Acione identificação, autorizado chegada a ponte, dita para 4.000 pés, estou altímetro no 020, vigilante. A ponte, dita para 4.000, no 020, está 04-10, puxa estacionamento. Confirme. Gol no 804, na 10, puxa back estacionamento. Gol no 804, posição 02, posição tem que ir só, reporte para o táxi. Autorizado, reporta táxi, é, chama para o táxi, gol no 804. A 060, tá pronto? Autorizado, a linha decola no 0, vento no 40 graus, com as lajes. Confirme? Ok, autorização agora, modulando 120, 121.9. Andrei 597, confirme, eu tenho 380, 380 Brasília, confirmo, Fábio. 357, informação em curso, hotel autorizado Brasília, nível de voo 380, rota Pizulu 17. Decolagem 10, primeira curva direita, terceira saída Arbor, após voo Elefa, onde intercepta a rota Pizulu 17. 5572, em transponder o controle 120, décima 8, 3597. Só confirmando a saída Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Correto, 04, portão em posição de pânico. Solo gol no 804 para o táxi, 1946, cabina 0326. 46 Campina 0326, confirmando os dados, voo 104, táxi de Apache, Índia, no ponto para dar 10, quando o pronto chama 2886, altímetro no 020. 020, Apache, Índia, quando pronto, ponto espera no 01-18-60, voo 1804. Salve, Salvador, bom dia, voo 2907. Com Comunicação oficial do portão 09 autorizado. Então, Guarulhos, pronto, papel. Seria o gol no 607, confirmando? Afirmo. Gol no 607, hotel companhia informação em curso, pronto, cópia. Pronto, cópia. Gol no 607, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, teclado 110, primeira curva direita, prefira saída da Elveda, após Leda, voa frente, onde intercepta a rota pelo Zulu 16, após conforme o plano. 5571 no plano, quando o controle é 120, décima 8, gol no 607. Autorizado, nível 360, Guarulhos, decola 10, direita após saída da Léo, Leda, após briga, intercepta o Zulu no meia, transponder 5571, controle 12080, gol no 607. Só confirmando, prefiro a saída da El, Delta Alfa Eco Lima e transponder 5571. Confirmo, da El, transponder 5571, gol no 607. Correto, 09 portão, é posição do plano, para que não me respeite. Vai, portão. ...99-10, desça para 2000 pés. Ajustou o tímetro no 020, informe no localizador. 5808, Pantsak Level 160, contact now, receive center, frequency 1280 or 1260. 4 autorizado, a linha decolada 1-0, vento 1-0 graus com 10-10. A linha decolada 0, bom, 1-0. Chega na escuta. No 804 está livre de decolagem, 1-0 graus com 10 nós. Iniciado, 1-0-4. O ano 715, o céu confere informação em curso 360, o nível pronto cópia. 17 no 5, Salvador Brasília, autorizado nível 360, decola 10, primeira curva direita, precisa sair a Arbó. Após Arbó, voo elefante, intercepta a rota, autorizou 17, 5575 no transponder, o controle opera em 12, 0,8, o 17 no 5. Gol no 75, firme o nível copiado, por gentileza. Correto, 02, o portão é postando pronto para acionar esse pushback. Gol 357, 04, o portão, coordena 100, que precisa solo, reporte para o táxi. Reporte ataque, 35. Bom dia, boa noite, 04, cruzando 2 e 200 céu. 804, contato radar, suba para o nível 360, perfil da EL. 360, 804. Travado total 9910. 9910, pouso autorizado na pista, vento 1,50 graus com 10 nós. Desde pouso total 9910. Siga. Pro 250 por 15 milhas. Autorizado. Chegada bom, desça para 4 mil pés, estou o time, estou no 020, fim de Delta Bravo, ajustou o time, estou no 020. Azul 4069, passa nível 170, chame agora o centro Recife, frequência 1251, ao centro 3325, boa viagem. Centro 1251, antena 133-25, azul 4069. 3859, desça para 2000 pés, ajustou o time, estou no 020, informe o localizador. Para 2000 pés, chamarei no localizador no 020, 3859. Mike Charlie Yank na escuta do controle. Já está com referência visual no setor? Escutando 3597, 439, confirme, 1101. Confirme já novamente, por gentileza. Confirma, 4 horas e 39, confirme, 1101. Gente, via Índia no ponto de espera, chamador 886, altímetro 1020, bom voo. Índia, ponto de espera 886, obrigado, bom dia. Ponto 9, solo. 619. Salvador, bom dia, bom 9, 0, 3. 0 para autorização 3-0. Retiro, Xêndigo 9030, pronto, cópia nível 370. Afirmativo. O 9030, Salvador Recife, autorizado nível 370, via por uísque 58, decolado 1-0, primeira curva à direita, perfil da Arcoagé. Primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju, 5002, um transponder, o controle no 20-8, o 9030. Autorizado 370 para Recife, via Upper Reef 58, decolado 1-0, curva à direita, Puca, Caju, 5002, o transponder, controle 208. Só corrigindo, primeira curva à esquerda, o 9030. Primeira esquerda, 9030. Correto, é a posição do pronto, próxima no puxa. Andará. Salve Salvador, muito bom dia, total 9910. Total 9910, bom dia, táxi via Alfa Kilo para o Patrício. Quando lá tem sinalizador, previste a posição 06. Positivo, tá livre o táxi, observando o sinalizador, total 9910. Salve, Trupe 5514, paciente do hotel. Possível coordenação do 130 a Aracaju, se possível, saída longe. Tá, 3859, estabilizando a ILS. Complete aproximação, chame Torre 186, bom pouso. 186, 3859. 130, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída onde? O 677 é a rota, acionando no transponder 0263 e o controle opera em 120.8, o 35514. Autorizado 130 da 10, esquerda, Conde, Golf 677, 0263, 128, 35514. Correto, passo 3, repartição do plano, estacionamento puxa. 3, repartição puxa. Puxa bem, estacionamento com 607, portão 9. O 607-09 portão, coordenação aqui para o solo, eu posso trocar. Já está aqui. Desça para 4 mil pés, Vitor Tiago Delta. Não sente e mantém a posição, atrás da companhia já na cortiça, passando externo, aguarde para ingresso. 3259, pouso autorizado 10, no 60 graus com 10. Ele pousa na 10, tá? 3859, está por cima. Confirme. Tivo, bata a intenção da colagem 17. Tio Victor, Charlie Bravo, pronto, cópia. Charlie Bravo, Salvador Jundiaí, tem a Bravo Juliette Delta, nível 105 visual, decolagem 17, primeira curva direita. Restrito mil pés no corredor Axé até o final da barra ou liberação do controle Salvador. Aciona 5563 no transponder, o controle é 120.8, Victor Charlie Bravo, informação em curso é hotel. Estou confirmando a rota, direto Ilhéus, após inversão no controle, após direto Yankee Papatanga, após conforme o plano. Pátio da Pata, POB. 02 após autonomia. Tente, chama 208, meio fracionamento, táxi. E mantém o tanque. 6 horas e 50, operação certa, valeu. Confirmando 0350 de autonomia. Passeio. O número 07, táxi autorizado, Pátio Índia, no ponto de espera, chama 2862, ou altímetro 1020, 1020, bom voo. Pátio Índia, adição 020, torre 1860, para outra próxima, o número 07. Solas 42, direita 21.9, o solo. Ao liberar, bem-vindos. 219, tá? 3859. O 9030 para pushback, no momento, posição 01. O número dele aceitou o 9030. Solo Salvador, bom dia, tá? 3859. Então, 3259, táxi via Alfa, contendo o táxi 6 Juliette, por gentileza. Alfa, reporta antes da Juliette, tá? 3259. Bolo 715 ao solo voltado. Coordenação aqui de solo, temos um gang da companhia que se dirige ao ponto de espera. Assim que o mesmo passar a câmera no 02, tá livre, em coordenação aqui de solo, Bolo 97195. No 897, bom dia, informação curta hotel, a intenção é com fins 360. Gente, hotel 360, com fins, muito obrigado. Gente, aguarde um minuto, cópia. Guardado, 897. Novo livre, livre táxi, a porta para ingresso no 97. Agora os 44, controle 10.8, bom voo. 308, obrigado, bom dia, 3597. Voo, condomínio 07, Alinha, mantém. Alinha, mantém, mantém. Boa noite, 97, Salvador Confins, autorizado nível de voo 360, decolada 1-0, primeira curva direita, precisa saída da Euleda, após Euleda, voo direto posição bridge, onde intercepta a rota Upezulu 1-6. 5003 é o transponder e o controle em 120, decimal 8, voo no 897. Autorizado 360 para 1-0, decola, direita, primeira curva da Euleda, intercepta Upezulu 1-6. 003, responde, controle 208. Confirma apenas o nível copiado? 36. Correto, reporte com o plano de fracionamento push. Obrigado. Livre decolagem, vento no 60 graus com 9 nós. Livre decolagem, 0, 60. Eu vou ali, o Max Alliant autoriza Paripe. O senhor deseja retornar para Salvador ou fazer o voo a Paripe? Vamos tentar fazer o lado uísque do bloco. Ok, então voo em Paripe. Alliant, Paripe, Max Alliant, obrigado. 07, decolado agora aos 47, controle no 0.8, bom voo. 08, obrigado, boa. E o Charlie Bravo, é porte ela de pronto no 7. Vai cruzar agora 2. Não ligou 607? 607, acione 5571. 571. Solo Opta 6570, informação hotel 350 Recife. Recife, a gente confirma o horário do plano? 1025. Solo, beleza, posicionamento para o Gol 903. O Opta 6570 ainda não tem o seu plano? Previsto aí ao 1025, assim que receber o chão da vaga. Na escuta, grato. Para o Gol 903A. Abrimos 01 na portão, eu posso botar aqui. Passa lá. São Chame 2186, bom pouso. Bravo, chama a torre. Vitor Charlie Delta, desça para 2000 pés. Ajuste 1020, informe o localizador. Olha o pé, informe o localizador, Charlie Delta. O Charlie Bravo, livre da colagem 7, o vento. 160 graus, esconde nós, o Vitor Charlie Bravo. Salvador, Papa Romeo, 8 anos prazo. Sim. Papa Romeo está, o marcador externo, momento, baixo de checado. Ok, a questão é pouso no 0 ou no 7, o Inegata Bravo? Ou no 0. Sim, quanto à aproximação, aguarde as chances para o pouso. Sim, a gente continua aguardando a autorização. O no 7 e no 5, mantém a porta espera. Meu Vitor Charlie Bravo, decolado agora aos 50, ingressando no corredor Axé, controle 0.8, mão voo. Corredor Axé, 1, 2, 8, bom. Obrigado. O trip, total, é o trip, 1, 2, 3, 4. Prossiga 1000 pés, corredor Axé. 1000 pés, corredor Axé. Sete da TAM, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 1288, alterno 260, boa viagem. 288, confirma aqui no contato? 260. Total, 234. Ideal para Serra Bravo, Juliette Delta.